Depois vão passar por aqui António Mourão mais Conjunto Maria Albertina. E no fim eu volto cá. Vou ver uns olhos morenos, ai muito morenos, olharem para mim.

Então os primeiros são a passar por aqui foram os Green Windows com Rita, Rita Limão, depois António Mourão, Quando Vou para o Rio Tejo, e por fim Maria Albertina, Canção do Imigrante. Esta é a vossa rádio de preferência na internet. Somos a Onda Nacional. Estamos a emitir a partir de www.ondanacional.com. Passem pelo nosso blog e vejam tudo o que nós temos por lá, quer da programação, quem somos, o que fazemos, as novidades da rádio, as alterações. Podem ver isso tudo em primeira mão. Agora vamos continuar e vamos para a Lúcia da Bandeira com Quadras Populares. Depois Sérgio Godinho e por fim Conjunto António Mafra. Numa rua de má fama faz negócio um charlatão. Vende perfumes de lama, anéis de ouro a um tostão. Enriquece o charlatão. No beco mal afamado, as mulheres não têm marido. Um está preso, outro é soldado. Um está morto e outro ferido. E outro em França anda perdido. Entrar, senhorias, a ver o que cá se labra. Sete ratos, três enguias, uma cadabra, cadabra. Na ruela de má fama, o charlatão viva larga. Chegam-lhe toda a semana em camionetas de carga. Rezas doces paga amarga. No beco dos malfadados, os que traem os passam fome. Têm os dentes enterrados no pão que ninguém mais come. Os catraios passam fome. Entrar, senhorias, a ver o que cá se labra. Sete ratos, três enguias, uma cabra, abracadabra. na travessa dos defuntos, charlatões e charlatonas discutem dos seus assuntos, repartem-se em quatro zonas, instalados em poltronas. Para a rua saem toupeiras, entra o frio nos buracos, dorme a gente nas soleiras das casas feitas em cacos, em troca de alguns patacos. Entrar, senhorias, a ver o que cá se labra, sete ratos, três enguias, uma cabra, abra cadabra. Entre a rua e o país vai o passo de um anão, vai o rei que ninguém quis, vai o tiro de um canhão e o trono é do charlatão. Entre a rua e o país vai o passo de um anão, vai o rei que ninguém quis, vai o tiro de um canhão e o trono é do charlatão. Entra, senhorias, a ver o que cá se labra, sete ratos, três enguias, uma cabra, abra cadabra. Entra, senhorias, entra. Eu matei a cento pai, com a ponta do meu pé. Eu matei a cento pai, estava eu a mais no Zé. Ao matar a cento pai, também reparei em ti, lá na fonte a namorar com o Manel que eu bem vi. Menina, não seja feia, se não tem a sorte de ser muito feia. Menina, não seja feia, se não tem a sorte de ser muito feia. Não me chames criminoso. Se eu matei a cento pai, foi pro Manel ser medroso. Eu matei a cento pai, escolhe lá quem quiser. Se ele faz a cento pai, é muito mais foge às mulheres. Menina, não seja feia, se não tem a sorte de ser muito feia. Menina, não seja feia, se não tem a sorte de ser muito feia. Seja feia, se não tem a sorte de ser muito feia. Menina, não seja feia, se não tem a sorte de ser muito feia. Sábado, das 14 às 15 horas, Tropicália. Apresentação de Leandro Amador, aqui na sua Onda Nacional. Pois é, meus amigos, continuo aqui deste lado, espero que continuem a crescer do lado aí. A crescer o número de ouvintes. Acabamos de ouvir por aqui a Luz Sá da Bandeira com Quadros Populares, depois Sérgio Godinho com o Charlatão e Conjunto António Mafra com a Centopeia.

Onda Nacional. De amor, com essência de ti.

percam ao domingo pelas 19 horas. Portugal Musical. Apresentação Leandro Amador na Onda Nacional. Rádio Onda Nacional. O som mais fresco deste verão. Agora já a chegar próximo do fim desta primeira hora de Portugal de Les a Les. Continuo aqui deste lado a fazer-vos companhia, Narciso Gonçalves. Estes últimos sons que por aqui rodaram foram Ana Malhoa com Coração de Mulher, depois Rio Grande com O Postal dos Correios, por fim Paulo Teixeira, quem me dera saber, mas não sei. Vamos continuar com Miguel e André com Gente do Mar. Coração de mulher, quando te faz uma. Aventura, o céu e de um caminho para além mar, e sempre navegamos à procura do sul ou talvez só de outro lugar. Ainda sinto o sal na minha pele, o sal que dá sabor à liberdade. Ainda sinto o cheiro do infinito, ao longe ainda ouço a eternidade. Gente do mar, que ao mar se faz e nunca sabe se vai voltar. Gente que morre de nostalgia, mas quando volta no final do dia, tem saudade de lá voltar. Gente do mar, enquanto não nos leva a maré viva, guardamos o horizonte no olhar, e com os pensamentos à deriva, sonhamos um caminho para além mar. Gente do mar, sabe se vai voltar. Somos piratas, somos heróis. Meu mar profundo do meu coração, sempre foste o sem pressa ou vagar. Sigo sozinho entre as luzes, ao fio do luar. Uma janela discreta insinua um olhar. Um andar generoso no beco que me obriga a parar. Eu sinto um torpor indolente e à medida que avanço na noite ele paira no ar. Sabor a pecado que se esconde por trás de uma esquina e me agarra ao passar. E é a noite que acorda, é a dança que avança num doce deambular. Corpos colados, suados e lábios molhados no escuro do bar. Atracam locais em cabarés e pensões, sonhos e ilusões que já não voltam mais. Eu sinto um torpor indolente e à medida que avanço na noite ele paira no ar. Por pecado que se esconde por trás de uma esquina e me agarra ao passar. Ai, sinto quando a noite se acaba e a janela discreta se fecha e se deixa cobrir. Apaga. É a noite das sete colinas, deixai a dormir. É assim, meus amigos, estamos a 5 minutos do fim da primeira hora de Portugal de Les a Les de hoje. Ouvimos Miguel e André com Gente do Mar, depois Paulo Gonzo, Noite das Sete Colinas. E para encerrar esta primeira hora, os Santa Maria com o tema Gosto de Amar. Eu volto depois do sinal horário para fazer a segunda hora de Portugal de Les a Les. Fiquem bem, fiquem por aí, eu volto daqui a uns minutos. Para perder este momento, feito com calor de ti. Quero te encontrar no tempo que perdi. Não dá para perder o gosto intenso de poder gostar de ti. Sinto o gosto deste imenso amor. Yeah.

eu bem vos disse que era só um cafezinho, uma coisa rapidinha. Vamos iniciar esta segunda hora de Portugal de Les a Les com António Variações, com Não Deixes para Amanhã. Depois passa por cá Sara Tavares mais Carlos Paião. E eu voltarei a seguir ao Carlos Paião para vos dizer o que é que eles vieram cá fazer, está bem? Tu bem sabes como voz na coração que tá cantando. Sábado, das 21 às 23, Noites Pop, na Onda Nacional. Os sucessos das últimas décadas da música, com Nuno Soares. Sábados, Noites Pop, na Onda Nacional. Mais música, menos palavra. Com que então tivemos por cá António Variações com o tema É para Amanhã, depois Sara Tavares com Cabo Verde no Coração e, por fim, o Foguete de Carlos Paião.

sintoniza-te. Pois bem, meus amigos, agora que já estamos a cerca de 20, 30 minutos do fim da segunda hora, ou seja, do final do programa de Portugal do Les a Les. Estamos a cerca de 27 minutos do fim de Portugal do Les a Les. Ouvimos então três grandes vozes, como eu tinha dito, sendo a primeira Adelaide Ferreira com papel principal, em segundo Teresa Salgueira com os Madre Deus com o tema A Praia do Mar e por fim Ágata com Maldito Amor. Agora vamos ficar de seguida com Linda de Souza com o tema Marinheiro, depois Fausto e por fim Valéria Silva. Sem antes vos lembrar, temos um Facebook, estamos mais perto de tudo e de todos, em www.facebook.com/Onda Nacional. Temos também os contactos de Skype e Messenger e e-mail. Por Skype, temos o seguinte nome: radio.ondanacional. radio.ondanacional para nos adicionar ao Skype. MSN, temos como radio.ondanacional@gmail.com. MSN radio.ondanacional@gmail.com. Serve também por e-mail, mas se quiserem fazer para mim é narciso.ondanacional@gmail.com. Onda Nacional, a sua melhor companhia. Marinheiro, marinheiro, a fer le tour de la terre, de Portugal au Pérou, du Brésil à l'Angleterre. Marinheiro, marinheiro, est parti à l'aventure, sur l'océan Atlantique, il a vécu comme un corsaire. Messieurs, messieurs, marinheiro est de retour, mesdames, mesdames, on dit que c'est par amour. Hola, olé, marinheiro est dans la ville, olé. Marinheiro, marinheiro, nous arrive de tout le monde, avec des femmes magnifiques pour les brunes et pour les blondes. Marinheiro, marinheiro, était parti sans fortune, il revient sur un trois-mâts rempli d'or et de bijoux. Messieurs, messieurs, marinheiro de retour, mesdames, mesdames, on dit que c'est par amour. Hola, olé, marinheiro est dans la ville. Olé, olé, prenez bien garde à vos filles. Marinheiro, marinheiro, aime le grand vent dans les voiles, le soleil brûlant d'Afrique et les aurores boréales. Marinheiro, marinheiro, est un enfant de bohème, il ne sait pas dire merci, il sait trop bien dire je t'aime. Messieurs, messieurs, marinheiro est de retour. Mesdames, mesdames, on dit que c'est par amour. Hola, olé, marinheiro est dans la ville. Olé, olé, prenez bien garde à vos filles. Hola, olé, marinheiro est de retour. Olé, olé, on dit que c'est par amour. Marinheiro. Música. grande. O tempo é muito frio, o mar é muito grosso, o vento é muito rijo, as águas são cruzadas, as vagas levantadas. Lembro do corta nesses mastros, aguenta a popa e vira a proa. Vejo os camesses calabretes, maldeia fazendas à toa. Descarrega este convés, saltam braços, voam pés, vomitam pragas no estardalhaço, os corpos atirados em pedaços. Não há costa, pela encosta, choramos a nossa perdição, deve muita deputada, será forte, sim senhor. Naquilo num chaco d'água, gritamos o mar ao Salvador. É muito grande, o tempo é muito frio, o mar é muito grosso, o vento é muito rijo, as águas são cruzadas, as vagas levantadas. Salve-se agora quem puder, durante feridos e aflitos, as costas banhadas em sangue, mordem até muito em mosquitos. Gritam outros ouvintes surdos em trajetos absurdos, um marinheiro de cabeça toda aberta, os miolos todos podres, quase inerte, num poeiro. Ai que cheiro! Virou com barbas de conquistão, com muito nos consolou. Não teve que levar às costas, enterrada bem suave e lá ficou. O escuro é muito grande, o tempo é muito frio, o mar é muito grosso, o vento é muito rijo, as águas são cruzadas, as vagas levantadas. Estando nós em grande perigo, num enorme desvario, nadaram dois marinheiros, e a pouco mais do meio rio, arremeteram contra eles dois lagartos muito grandes, que se esfarraparam todos embocados. Com a tua vista ficamos assombrados. Ai, socorro! Ai, que eu morro! Lembra que nós fomos lá da pique, subitamente ao fundo, com o negro pela mão. Armado e caladinho, mas lá por dentro a cantar o canto do chão. Poeta, um pateta, qual Não perca, de segunda a sexta-feira, pelas 19 horas, aqui na Onda Nacional, Diamantino Teixeira apresenta-lhe Uma de Música. Passaram por cá, os últimos três que por aqui passaram foram eles. Linda de Souza com o tema Marinheiro, depois Fausto com o Baile Mandado e por fim Valéria Silva, Boa Sorte. Vamos ficar agora com Tonisha com o tema Movimento, depois João Pedro e, por fim, Nuno Alexandre. Paulo Alexandre, assim que é. Eu volto no fim destes para as despedidas. Continuem por aí, ficam na boa companhia da Rádio Onda Nacional. Portugal de Les a Les passa na Onda Nacional das 14 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Emitimos em www.ondanacional.com. Passa também na rádio Antena Web das 8 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira, em www.antenaweb.info. Dizer que tudo em ti é movimento e que há corças nas selvas ao redor do amor que às vezes faço em pensamento ou do que eu penso quando faço amor. Lararara. Dizer que em tudo escuto a tua voz, no mar, no vento, na boca das searas. O maior amor do mundo somos nós, cobrindo a solidão de pedras raras. Dizer tudo o que eu digo nunca basta, pois para ti não chegam as palavras. Meu amor é uma expressão que já está gasta, mas tem sempre um aroma de ervas bravas. Dizer que tudo em ti é movimento e que há forças nas selvas em redor do amor que às vezes passa em pensamento, tudo que eu penso quando faço amor. La, la, la, la, la. Dizer que em tudo escuto a tua voz, no mar, no vento, na boca das searas. O maior amor do mundo somos nós, de pedras claras. Dizer tudo o que eu digo nunca. dou tudo que há em mim quando te amo, mas nem sei, meu amor, se te conheço. Deste meu não.